faria dois elementos robô e eu com o carro que estão correndo na rua. Deixa eu só preciso do QTH. Quer saber do QTH que não chegou? É um Voyage marrom. Sentido Jardim Vila Formosa aí, caindo pra pro lado da João 23, quer ser ali? Eu vou dizer, eles caíram aí que sentido João 23. É um Voyage marrom. Ele está sem para-choque traseiro, hein? Três elementos anteriores aí, quer ser ali? Sentido João 23 aí. Caiu João 23, sentido Vila Formosa, viu? Hoje aí pra descer aí, sentido Rio das Pedras. Positivo, ele subiu a Oliveira Catrambi aí, entendeu? Mesmo o Voyage que tava efetuando roubo ali pela Renata com o Cobel Ferreira. Realmente, o pessoal é do...